sol já vem surgindo no horizonte, as cores se misturam, amarelo e vermelho já vão indo, o azul já predomina. O verde dos campos anuncia um novo dia que lá vem vindo. No garimpo dessa gente grande, esperança na sua semente. Ó garimpo, ó Conceição, minha terra, nossa gente, cabem dentro do meu coração, espalha em todo lugar. Ó garimpo, ó Conceição, sinto que o futuro está no olhar de cada um em seu garimpo, a pá e a peneira da esperança. O horizonte já reflete o brilho do meu olhar, a mais pura emoção no coração que sinto no caminhar. Ó garimpo, ó Conceição, amo as pessoas, esse chão, a força desta terra gera paz e união. Ó garimpo, ó Conceição, minha terra, nossa gente, cabem dentro do meu coração, espalha em todo lugar. Ó garimpo, ó Conceição, sinto que o futuro está no olhar de cada um em seu garimpo, a pá e a peneira da esperança. E quando o sol se pôr, nem o vento, nem o frio, nem a chuva, nenhuma ilusão, tampouco a dor, vai apagar sua lembrança quando daqui eu for. Ó garimpo, ó Conceição, minha terra, nossa gente, cabem dentro do meu coração, espalha em todo lugar. Ó garimpo, ó Conceição, sinto que o futuro está no olhar de cada um em seu garimpo, a pá e a peneira da esperança.